contar-lhes o que penso do meu mestre. Como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me e eu pensei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável. Espera em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Ó, como ele ama-me. Senhor,